2620, ciente, informarei que retornando a rota. Ciente. E para cruzamento da Alfa, assim que autorizado, você irá cruzar a Alfa e ingressar no pátio 3. Após passagem do 737 da Gota, autorizado. Certo, 3250. Hotel Delta, decima tem a 4 mil pés, final Salvador, 119, decima 8, Papa Hotel Delta. 4 mil pés, 19,8, obrigado. 5218, desse mantém o nível 050, Kenya Down no 011. 011-050, deseja que a gente acelere ou pode manter a velocidade? 2109, devido ao sequenciamento. 2110. Plano 604, controle. Golf Tango, bridge da presente. Lima Golf Tango, copiou o controle. Gol no 604, acione identificação, autorizado chegada CARI, desse mantém o nível 0. Desse mantém o nível 140. O KNH 10 no 1 em Salvador. É, repórter, não é destinado, 398. Correção, perdão, no 398. Pode. Poste turbulência. Gente, 35218, desse mantenha o nível 050 e chame a final Salvador em 119 decimal 8. 119 decimal 8, descendo por 050, bile 11, 5218. 0341, TAN, 3254. Mantém a posição, TAN, mantém a pra manter a posição ainda? O TAN já cruzou agora, a Alfa tá aqui ingressando no, no Pátio 3. Tronco no 077, though, we made a little mistake, we are now on 8 and 3, can we take Kilo and then Alfa? Conduzir o 77, maintain position. Mantenha pro até 2 mil pés, senhor. E chame controle de Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. Você vai manter a pro até 2 mil, gol, e depois chamar 28.885. Pulo 20.8, senhor. 208, obrigado. 3 fazendo 180 para retornar o TAM 3258. Positivo, a aeronave da Condor entendeu equivocadamente e acabou entrando pelo pátio 3 também. A instrução seria pela Alfa para ele. Ah, sim, é que eu tenho coisa. Não tem problema, amigo. Estamos fazendo 170, sem nenhum avião final. Positivo. Sorry for that, and thank you very much. Ela não faz conta. Salvador Web 5827, sentido da Wii. Web 5827, aguarde cópia. Aguarde. Papapá Lima Golf Tango, submantém o nível 380, centro Recife, 1251, no 3325. É, confirme 1280, tá muito fiado, forte. 1251, 13325, Lima Golf Tango. Pouso, tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no 1. Continue a aproximação, reporte quando tem embaixo travado avistando 63 no 0. 3 no 0. Saindo do pátio 3, esquerda, Alfa, Juliette, posição 03 do pátio 1. Alfa, Juliette, 03 do pátio 1. Obrigado, senhor. Boa noite, aí um bom final do dia. Boa. Condor Zio 77, continue your taxi via apron 3. then Kilo and Alpha until rolling point runway 28. Kilo 077, once again, thank you very much, and my apron Kilo Alpha to rolling point 28. Antena pro a 230 para desviando da rota. Eita, evitando formações. Gente, por quantas milhas? 5 milhas. Gente, suba sem restrições. Submantenha o nível 360. Reporte retornando à rota. Ok, então está autorizado subir 360 sem restrições. Está retornando à rota, o gol no 85. Gente, gol no 885. Ok, está com prova de dial agora. Gol no 885, pare a curva na prono 90 para prosseguir na subida, o gol no 885. Ok, vai manter proa 190 agora, o gol no 885. Está autorizado ainda 360, afirma? Afirmativo. Autorizado 360, proa 195. 60, via Pesulo 190, SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie. Decola da 28, curva esquerda, saída da El Leda, após Prode Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, código transponder 5007. Poderia repetir, foi entrecortada a informação pro 5827? Repito sim. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 110, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da 28, curva esquerda, saída da El Leda, após Bridge. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, código transponder 5007. Nicola 077, holding position. Gente, o app 5827-360 para o Galeão, decola da Puma 28 com curva esquerda para via da Elle da Bridge, pela uniforme Zulu número 10, após o Alúcio e Barbacena. O controle é 1208 e o transponder 5007. Correto, chame pronto para acionamento. Agora a prova para acionamento. Está mantendo a posição, pera a Evan, the traffic in front of you will still maintain position, and so you will be cleared taxi to the right, holding point runway 28. We continue taxi from 077. Boa no 398, na escuta? 398. Observe o Boeing da Condor 763 e após o Condor, livre ingresso. Via Alfa, chame antes da Juliette. Após o Condor, Alfa, antes da Juliette vai chamar, 390. O Gol já está na taxiway Delta, confirma. A Delta. Obrigado. Confirme. Voo 1825 está mantendo a proa 190. Gente, dá presente, voo hibride e submantenha o nível 360, Recife agora no 251, no 3325, o N885 da Gol. Zero, no solo aos 20, libera a pista, próxima interseção à esquerda e antes da taxiway Alpha, chame solo em 121, decimal 96310. Livre à esquerda, antes da Alpha, 219-6310. Solo Oceanair 6310. Oceanair 6310, livre táxi agora à direita via Alfa Juliette, portal 06, parte 1. Alfa Juliette pro 62. 7 Juliette, 390. No 398, livre ingresso, portão 09. 09, 398. Visual, senhor, baixado travado para a pauta Delta. Pauta Delta, tráfego avistado. Ajuste no 011, no pouso autorizado. Pista 28, vento de 140 graus com 03 nós. Prepouso 28 para a pauta Delta. Pauta Delta, pista 28, molhada. Down no 011. 050, ou 2224. Saída 2224, prepare o procedimento LS Zulu da pista 28. Está com a aclamação aí, e ele é o Lula 28. Para quem é que desce para 050 ou para 5000 com 1011? 5000 pés, que é legal no 0 no 1, o passarido 2224. Ok. Bom, 9278 sem identificação, autorizado chegada CARI, desse mantenha o nível 200 na chegada CARI. Prepare o procedimento ILS Zulu da pista 28. Trip 5218. Confirme. 5218, fui ILS. Sim, strip 5218, tráfego ainda não avistado, ajuste no 01, continue a aproximação, aguarde a pista livre, senhor. 5218. Papa Romeu, papel Hotel Delta no solo aos 24, livre a pista da próxima interseção à esquerda e chame solo em 121 decimal 9, antes da Axio Alfa, senhor. Esquerda 219, antes da Alfa, papa Alfa, Delta. Bom, número 3, condições de alinhar e decolar sem parada, senhor? Afirmativo, meu 3. Gente, número 3, por gentileza, ali mantém a pista 28, agilizando manobras no vídeo possível. Ali mantém 28, agilizando o Belo 3. Para o procedimento ILS Zulu da pista 28. Zulu 28, 28. Correção, vento agora de 110 graus com 05 nós, ajuste 1011. 1011, livre de trás lá, 28, bom, número 3. Cliente, Pati 1, confirme o local de estacionamento. Chama na Lima pro cruzamento, pro ingresso na Taxi Mike. Alvaro, Tower, good evening, Conor 077, we are ready for the touchdown sequence. Roger, Conor 077, confirm, are you at holding point 1828? No, we're holding point 1828, Conor 077. Roger, Conor 077, maintain holding point. Tá avistando, 5218, baixado travado. Obrigado, 5218, tráfego avistado. Ajuste agora no 011, continue a aproximação, reportarei pista livre 5218. Ok, poderia confirmar o vento? Vento agora de 100 graus com 039. Gente. Trip 5218, pouso autorizado, pista 28, vento 100 graus agora com 04 nós. Gente. Para o nível 050, QNH 101. 050, QNH 101, 109, 9, 2, 3. Uno 3, decolando 225, chama agora o controle em Uno 20, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, departure control, good evening, go 1613, passing 2,000 feet on Ever, departure. Go 1613, radar contact on departure, climb and maintain flight level 360, R for departure. Climb and maintain flight level 360 on Ever, departure, go 1613. A série do 2224, tem condições de reassumir navegação na Proticari? Tem, positivo. Entre Voicari 2224. 24. Equipe 5218 no solo AUS 27. Libera a pista próxima interseção à esquerda e chame solo em 121, decimal 9, antes de ingressar na taxi alfa, senhor. Ambiente 1219, antes de ingressar na Alfa, livrando na Delta agora, o trip 5218. Solo Salvador, o trip 5218, muito boa noite, livrando na Delta. Trip 5218, boa noite, livre ingresso Delta e Alfa, Juliette, pátio 1, posição remota 1-3. Delta, Alfa, Juliette, pátio 1, confirme a remota. Remota 1 não, remota 1 3. Remota 1 3, sim. Roger, sir, you're clear to take off runway 28. Clear to take off to right, Condor 077. Confirma a proa, passarela do 2224. Confirme. Confirme a proa que está mantendo. Está efetuando desvios? Negativo, estou voando direto CARI e minha magnética agora é 060. Gente, informo que CARI está agora na sua proa nível 070. Correção, a proa 070, o 2224. Negativo, só que o FMS está corrigindo um vento aqui de esquerda, 322 com 25 nós. Ah, gente, então mantenha. Ok. Mike, Quebec autorizado, chame no Quebec para cruzar 17, senhor. Igor, no 604, estabilizado no Zulu da 28. Igor, no 604, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 0 no 1, confia, continua a tua posição. Continua a aproximação, reporte avistado, trem baixo travado, o gol no 604. Tem que estar baixado e travado, está visual com o campo, no 604. O número 04 tem pouso autorizado agora, pista 28, vento no 7 a 0 graus, correção, vento 21 no 0 graus com 03 nós. Tive pouso na 28, no 9 04. Condor 077, airborne at 29er, contact now over the departure frequency 120.8077, have a good flight, sir. We got Condor 077, now over to 120.8, you have a good night. Good night. Gente, mantenha a proa, está limitado por 2,5 milhas nesta proa. Gol 9278. Limitado 2,5 milhas, 9278 nesta proa. Departure, good evening, Condor 077. We are passing 2,000, right turn to our Hoffman, climb flight number 350. Condor 077, radar contact on departure, climb and maintain flight level 350, are on departure. Condor 077. Delta autorizado cruzamento, pista 1735 Delta. Aguarde cópia, tá? 3165. Correction, go 1613. Climb and maintain flight level 360 and call Recife Center 1260 if unable 1288. Okay, climb and maintain flight level 360, repeat center 1260, enable 1288, go on 613, so long. 3-1, libera a pista próxima interseção à esquerda e antes de ingressar na Alfa, chame solo em 1-2-1, decimal 9, senhor. Alfa, Alfa, solo em 1-2-0, decimal 8, torre 1-8, decimal 9-5, transponda 5-0, C-1-7. And combo 077, we need a right turn heading 060 to avoid. Clear deviation, report flying at all position or zip up position. Combo 077, deviation is approved, I call you inbound arrow on zip up. Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, nível de voo 360, decola da pista 28, curva esquerda, saída da El Leda, após Bridge, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5097. Desça para 4000 pés, QNH1901. Na área, gol 9278, descendo para 4000 pés, 1901. Certo, Trive. Decola 2-2 com curva esquerda, da El e a Leda e após direto Bridge. Controle 120.8, torre 118.95 e transponder 5-0-7. Correto, chame para estacionar. Entre 4-0-7-1. Boa noite, 904. Gol no 604, livre táxi em frente via Alfa, Juliet, posição 02 do Pat 1. Possibilidade de prosseguir na descida para 2000, 2224. Afirmativo, descer para 2000 pés, QNH1901, reporta estabilizado na LS Zulu da pista 28, o 2224 da passarela. Vai reportar, 24. Só um instante para cota. Tantris 1965, cota. Autorizado para o Galeão, via Pesulo 10, SMAP, após direto. Nível de voo 340, saída da El, Leda, após Bridge. Curva esquerda, após decolagem da 28. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5020. And combo 077, we fly a heading of 070 for the time being. In approximately 10 miles, we will fly left to Zipa. Aaron is not possible for us today. Roger, combo 077. Chame quando estacionar, senhor. Mandou uma boa noite, Altan 3662, para Natal, cliente da Whisky. Com 278, desvio à direita, vou dar uma informação. Autorizado desvios, gol 9278, confirme por quantas milhas? Gol aí 080 por mais 7 milhas. Autorizado, gol 9278, desça e mantenha 3000 pés, QNH1901, o gol 9278. 3001, 9278. Nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Bridge. Decola da 28, curva esquerda. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Transponda 50 no meio. Condo 077, we are on the way to Zipa. Be advised, in about 1-3 miles, we have another weather ahead. We will turn slightly to the left of track, maybe by 2 or 3 miles, then again to Zipar. Condor 077, after deviations, fly Zipar position and call now Recife Center, 12545, if unable, 12685. Condo 077, after deviation, we fly to Zipa, now over to Recife, 12545, if unable, 126, decimal 85, you have a good night. Hello, sir. entrando na prova de cara agora, o 9278. Ciente, 9278. Passaria do 2224, confirme mais quantas milhas e desvios? Já estamos girando agora, esquerda na prova de cara e eu tomo a direita usante. Ciente, reporte estabilizado, 2224. Botarei. Controle 120.8, torre 18.95. Transponder 5012. Utilizado para Natal no 370, pêndulo 10, decola para 28, Arão se passa, transponder 5012 e a frequência da torre é 18.95 e controle 1208, então 3.62. Correto, chame para estacionar. Camará quando pronto. Gol 9041, aciona a identificação, voe para Bonfi, na chegada Bonfi, informe que agora a pista em uso em Salvador é a 1-0. Desça e mantenha o nível 080, QNH 1-0 no 1. Prepare o ILS X-Ray da pista 2, da pista 1-0, 9041 da Gol. 9041 da Gol, só tu acha que Bonfi não vai dar pra voar, tem uma formação muito grande aqui, a nossa... Vamos ter que efetuar a curva direita... Além da posição Bonfi. Ciente, Gol 9041. Quando possível, voe Bonfi e reporte na proa de Bonfi. Reportaria. O doutor pode confirmar o vento no momento para o passarinho 2224? A gente está no procedimento PLS da 28. É o 180 nós com 180 graus com 6 nós, passarinho do 2224. Ah, tá ok. Permanecer nesse vento, a gente vai prosseguir LS da 28 então, ok? Afirmativo. Gol 9272, solicita contornar a farmácia 9 e prosseguir na pista 10. Gol 9278, confirme, vai efetuar pouso na pista 1-0? Afirmativo. Ciente, então contorne os faça os desvios necessários e, quando possível, voe na proa de pelo. Na proa de pelo, Gol 9278. Gol 9278, então autorizada a chegada a Bonfi. E prepare o procedimento ILS X-Ray da pista na zero, o Gol 9278. E chegada a Bonfi, Gol 9278, vou na proa de pelo. Quanto é o Mike? É com o Mike, eu acho. O 9041, reautorizado, desse mantém o nível 050, QNH 10 no 1. 050, acima que nós estamos voando na torre de Alfa, Golfo 90, Lagoinha, tá? Ciente, 9041. Qual é que é o vento agora aqui em Salvador? 170 graus com 5 nós. Ok, obrigado. Localizador 2224. 2224, completa a aproximação, torre 9895. Obrigado, até já. Oscar. O seu plano de voo está, tem informação de confirmação de auxílios luminosos. Foi confirmado esses auxílios luminosos? Sim. Praia do Forte, 500.